passageiro neste mundo sou, pois com seu sangue ele me comprou e a vitória pertence ao Senhor. Subindo eu vou pra um lindo lugar. E o vento forte vai se acalmar. Subindo eu vou.